Plínio Manadê. Você me esqueceu, não quis mais me ligar. Aconteceu, estou sofrendo demais. Aquele beijo que você me deu, não consigo esquecer. Amor, tô apaixonado. Vem me ver. Esta noite eu vou beber para as minhas mágoas afogar. Sentado, sozinho, chorando, numa mesa de um bar. Esta noite eu vou beber, as minhas mágoas afogar. Sentado, sozinho, chorando, numa mesa de um bar. Sabino do acordeão. Mas me ligar, o que aconteceu? Estou sofrendo demais. Aquele beijo que você me deu, não consigo esquecer. Amor, tô apaixonado. Vem me ver. Esta noite eu vou beber. Minhas mágoas afogar, sentado, sozinho, chorando, numa mesa de um bar. Esta noite eu vou beber, as minhas mágoas afogar, sentado, sozinho, chorando, numa mesa de um bar. Esta noite eu vou beber. As minhas mágoas afogar, sentado, sozinho, chorando, numa mesa de um bar. Esta noite eu vou beber, as minhas mágoas afogar, sentado, sozinho, chorando, numa mesa de um bar. Poderoso Águia Saudade. A primeira vez que eu te vi, o meu coração se apaixonou. O sentimento lindo aconteceu. Agora

Águia é no 12. Águia Saudade. Poderoso Águia. A sensação da saudade marcante. Thank you. danser ma coco sert. Souffle danser à la discothèque. Je prie pour Ewa ou café. Les tchèques ou que fan ou que souffert. Estarmos em primeiro lugar no seu coração.